Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas De Lucas, vamos para mais um Deca Drops de notícia para falar de mais uma pataquada americana, né? América e sua capacidade ímpar de complicar jogos fáceis e de não matar jogadas, né? América que foi a campo ontem à noite contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Ainda numa situação, não vou dizer tranquila, mas uma situação bem possível de uma classificação para a próxima fase, pegando em casa o Defensa e Justiça, que está longe de ser um adversário que deveria nos impor medo, né, tecnicamente falando, e que a gente acabou complicando. A gente iniciou a partida bem, né, os primeiros 25 minutos, o América muito bem, não tomou conhecimento do Defensa e Justiça, fizemos 1-0 com o Benítez. Benítez finalizou outras duas vezes, com uma delas pelo menos com perigo pro gol. O Mancini que resolveu voltar com alguns velhos nomes, como Juninho, como Alê, e experimentar outros, como o Matheus e como o Júlio. O Mancini ia precisar de fazer uma invenção mesmo em algum nível, porque como a gente está sem lateral direito de ofício para a competição, ele ia precisar de fazer alguma coisa. Pois bem, essa foi a escalação dele, ele voltou com Mastriani para o ataque, colocou o Boi Bandido para jogar mais na beirada, voltou com aquele meio campo clássico, fez uma dobradinha lateral esquerda com o Nicolas e com o Marlon, e colocou o Júlio, zagueiro da base, para fazer dupla com o Ricardo Silva, e o Matheus também ali ao lado direito. Então, América aos 20 e poucos minutos começou pressionando, fizemos o gol, estávamos bem no jogo, e aí Alê, senhor Alê Egea, resolve dar uma entregada monstra para o Defensa e Justiça. E aí, depois do gol, a América, eu acho que a moral do time caiu, Defensa e Justiça foi para cima, tiveram até oportunidade de virar logo no primeiro tempo, mas no final do primeiro tempo, depois de um cruzamento do Benítez, Mastriani, de cabeça, faz mais um, viramos o jogo, viramos o primeiro tempo para o segundo com 2-1 na frente. Aí você pensa, pô, beleza, vamos voltar com mais tranquilidade, segundo tempo a bola começa com a gente, trabalhar mais a bola, conseguir levar esse jogo, porque o time do Defensa e Justiça é muito limitado tecnicamente. A gente pode não ser um primor, mas o Defensa e Justiça está longe de ser um time super qualificado, né? E no começo do segundo tempo, a América sai com a bola e mesmo saindo com a bola conseguiu tomar um gol com um minuto e pouco do segundo tempo. E numa jogada que eu acho que ilustra bem o que é esse time titular do América, né? Os caras deixam não, a incapacidade de matar uma jogada, né? Jogador do Defensa e Justiça ali com a Lê do lado, a Lê não mata a jogada. O Júlio na frente do zagueiro não mata a jogada, um outro atacante puxa para a área, o Ricardo Silva vai acompanhar o atacante que ia para entrar na área, o Júlio não mata, ele finaliza de fora da área, o Cavicchioli que em outros tempos talvez pegasse, não pegou, 2-2, então já baixa de novo a guarda, o time já sente, o Alepo que já tinha entregado um gol, já não matou, a segunda, de novo, né, uma segunda oportunidade, uma jogada do time do Defensa e Justiça, 2-2 de novo, abaixa a pressão, o time do Defensa e Justiça ganha confiança e vão para cima de novo. E depois, no terceiro gol, mesma coisa, Juninho não mata a jogada, aí até tenta desarmar, aí acaba que dá, sem querer, ele acaba dando um passe pro jogador do Defensa e Justiça que sai livre, porque o Benítez não acompanhou o jogador. E o Alê, que era para ser o volante, né? Tem um buraco no meio campo que o Alê tá fazendo sei lá o que, tá virado de costa pro lance. Enfim, né? Aquela pegada desse meio campo titular que é nula, né? O jogador sai na bica da área, faz a finalização e 3-2 pro Defensa e Justiça. Depois disso, acho que a torcida perdeu completamente a paciência com o Alê. Eu achei que as vaias pro Alê, por mais que eu não sou muito a favor de vaias durante o jogo, mas ficou difícil de segurar. Depois ele ter entregado um gol, ter dado bobeira na marcação no outro e no mínimo tá desligado no outro. Juninho também, que estava muito mal ontem também, começou a receber uns princípios de vaia ali, Cavicchioli também começou a receber vaia, e o América não conseguiu reagir, o Mancini até tirou o Alê logo na sequência, porque estava recebendo vaias, mas não adiantou, o América acabou perdendo de 3-2, praticamente dando adeus à Copa Sul-Americana, né? Agora ficou muito difícil da gente classificar, já não era a competição que a gente tinha que tratar com prioridade mesmo, mas agora tem que esquecer mesmo, jogar os outros dois jogos para cumprir tabela, porque classificar tá muito difícil. E no pós-jogo, o Mancini explicou um pouquinho, né, dessas alterações que ele fez. Mais um ponto que, cara, eu acho que talvez seja o papel dele mesmo, mas ele coloca que poderia ter tirado o Alê no intervalo, mas ele não tirou porque queria recuperar o jogador, que é trabalho dele agora recuperar o jogador. Porque o Juninho e o Alê são jogadores que foram muito importantes para o América. Minha opinião, tá? Não tem que recuperar jogador nada, tem que recuperar o time. O time tá jogando melhor sem eles, cara. Paciência. Não é responsabilidade da torcida, é responsabilidade deles que não estão jogando nada, que estão passeando em campo, pô. Juninho e Alê são os caras do meio-campo que deveriam dar combate, não estão dando. Ontem, de novo, jogo com Juninho, Alê, Benítez no time titular, mais um jogo que a gente tomou 3 gols. Tomamos 3 gols contra eles, tomamos 3 gols contra o Santos, tomamos 3 gols contra o São Paulo, tomamos 3 gols contra o Fluminense. Pô, tomamos 4 gols contra o Cruzeiro. Tem alguma coisa que tá meio óbvio. Os times que jogam contra o América com o Juninho e Alê na titularidade chegam com facilidade extrema na frente da nossa zaga. Assim, não precisa nem ser analista tático, não precisa ser nem analista de desempenho para conseguir entender e para conseguir observar isso, né? E o Mancini não tem que preocupar nada, tem que recuperar o atleta psicologicamente, coloca ele num psicólogo, sei lá. Mas tem que preservar os caras e colocar quem tá jogando melhor. E eu, que inclusive já queimei minha língua, né? Eu já falei tão mal do Lucas Cal, mas hoje Lucas Cal e Breno tem que ser os titulares do meio-campo. E ali revezar ali, talvez até colocar, por exemplo, Breno Martínez e Benítez, porque eu acho que o Benítez não tem tanta responsabilidade nisso, né? Ou então Lucas Cal, Martínez e Benítez. Mas o Martínez hoje tá pedindo passagem no time titular. O Benítez é o nosso melhor jogador tecnicamente. E o Breno também tá correndo, porque o Breno tá muito bem também. Então, assim, mais uma partida, mais uma derrota. Mais uma partida que nós tomamos 3 gols. E o que eu mais espero de tudo, no fim das contas, é que o time não sinta essa derrota pro jogo contra o final de semana, que aí sim é o nosso campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. É aí que a gente tem que recuperar, é aí que a gente tem que fazer ponto, é aí que a gente tem que dar um up para não ser rebaixado, porque no fim das contas, o que vai salvar ou não nossa temporada de 2023 é a gente conseguir ficar ou não na Série A de 2024. Beleza? Muito obrigado para vocês que ouviram. Se vocês acham que vale a pena, compartilhem com outros americanos. Não estou conseguindo compartilhar o episódio no Twitter automaticamente, porque a plataforma deu um probleminha e ela não está sincronizando mais com o Twitter. Então, mais do que nunca, o compartilhamento de vocês é que vai fazer isso chegar a mais gente. Beleza? Um abraço e até a próxima.